Senhores da guerra. Esse é para os senhores da guerra, que construem armas para explodir a terra. Eles controlam os aeroplanos da morte, eles controlam as bombas de grande porte. Você que se esconde atrás de mesa e parede, e promove a destruição em rede. Eu sou quem te desmascara, eu encerro através de sua máscara. Você que nunca fez nada, a não ser a destruição em massa. Você brinca com meu mundo, como se fosse seu brinquedo. Mas você sabe bem lá no fundo, quem sente medo do seu próprio torpedo. Você fabrica uma arma e coloca na minha mão, depois se esconde na sua mansão, enquanto a rajada de bala come, propaga matança e sem. Quantas vidas sua cria consume? Como Judas do passado você mente e engana. A guerra só pode ser vencida através da força ama. Vocês aprontam os gatilhos para os outros atirar. Então vocês se afastam e assistem de camarote os outros se matar, enquanto a contagem dos mortos aumenta. E lava de sangue e minha quebrada sangrenta. Você se esconde na sua mansão, enquanto o sangue de dois jovens escorre pelo chão, que são enterrados na lama. Mas você incende o drama. Vocês jogaram os piores nos medos, que possa ser lançado o medo de trazer crianças para o mundo, com receio de ver um filho assassinado por ameaçarem meu filho, ainda por nascerem sem nome. Vocês não valem o ar que respiram, cadê os valores e a honra de um homem? Você pode dizer que sou inculto, mas eu enxergo o que está oculto. Embora eu seja mais novo, nem Jesus poderia perdoar o que você faz com esse povo. Deixa eu te fazer uma pergunta, será que seu dinheiro é mesmo tão forte? Poderia comprar o seu perdão, você acredita que pode? Acho que irá descobrir quando sua morte te encontrar. E todo o dinheiro do mundo não comprará de volta a sua alma. Eu espero que você morra e que ninguém te socorra, por você ser um verbo da porra. Como Judas do passado você mente e engana. Uma guerra só pode ser vencida através da força ama. Eu enxergo através dos seus olhos. Eu enxergo.